preciso acordar e enxergar o mundo à nossa volta. Alexandre Cruz, Funk Boy. Ao olhar você vai ver, enxergar e perceber. O que aqui tem pra você é difícil compreender. Então marche pra lutar, se instruir, se empenhar. Tomar na cara pra acordar, deu a hora levantar. Na visão africana com a verdade não se cala. Marcha protestante, sistema não nos abala. Diminui espaço, mas aumenta nossa aula. De sal, não escuta merda que a boca fala. Enxergue bem além desse mundo virtual. Desligue um momento, só o natural. Basta olhar agora, basta perceber. A fita em ponta de bala, só esperando acontecer. Mundo gira, gira mundo, disciplina, fuzuê. Na vivência, submundo, atitude pra viver. Expressa fúria, tá ligado? Onde ouvir vai perceber. E ao olhar você vai ver. Basta olhar. Oh. Basta olhar. Yeah. Oh. Basta olhar. Oh. Basta olhar. Olhar à frente, presente, firmar na fé é corrente. Pensar o melhor pra gente, somar se é transparente. Bumerando vai bem, pois tudo tem, porém é bom sempre ter alguém. Espírito versus vintém. Todo dia a mesma coisa, a mesma ideia tem que mudar. Outros olhos, outros ares e o vento vai levar. Libertar a mente, bom, e se libertar. Compreender e perceber de que lado está. Basta olhar. Basta olhar. Yeah. Oh. Basta olhar. Oh. Basta olhar.